Miliano de correria no rap, não posso parar. Jogar a toalha agora, ha, nem pensar. Tá no sangue, moro? Faz parte da minha vida. Levada agressiva da rima, o peso da batida. Curtindo o som pesado, bateu a inspiração. Meu recurso é bem simples, caderno e caneta na mão. Muita atenção pra escrever. Manda um bronco, uma pá de moleque pode ouvir. Mó responsabilidade, originalidade. É isso mesmo, irmão, são underground. A fonte liberdade, a rapa na curtição. Chegando junto, sonzeira, X da questão. Hitman, blues ou funk, vinil MK. Aqui ali, seguir, representar. DJ vai tocar, a noite promete. Os mano, as mina, a pista, ferve. Groove, estilo, argumento, conceito, comportamento, atitude, respeito. É, desse jeito, é, cultura de rua. É nós que tá, vai vendo, então se segura. Tá no sangue. Tá no sangue. Tá no sangue. Originalidade é o que manda no som. Tá no sangue. Tá no sangue. Tá no sangue. Originalidade é o que manda no som. No estúdio Dom, nós é que pilota, produzindo o som. Base bem nervosa, vou levando a rima. Tô com o microfone, quer saber quem é? Guido é o nome, maloqueiro nato, 100% rua. Meu rolê eu faço, antiviatura. Na moral, na calma, perfil discreto. Aliança racial é meu dialeto. Não ando sozinho, apresento os amigos. Leto, Zóinho, Beto, Guizé, Ailton, Fabinho e Paulo. Palavra da fé, o mais recente da banca, DJ André. Salve Portelinha, projeto vinil eterno. Bar do Digão, Ademir, eu considero vulgo é de rua. Haroldo, meu irmão, MC grafiteiro, hip hop padrão. Então vou citar os times da quebrada: Favela, Bola Mais Outro, Atlético, Barça, Oriente, Futebol Clube. No apoio à família, que motiva, incentiva, enfim, acredita. Tá no sangue. Tá no sangue. Originalidade é o que manda no som. Tá no sangue. Tá no sangue. Tá no sangue. Tá no sangue. Originalidade é o que manda no som. Aê, agradeço de coração a um pessoal que de uma forma ou de outra me influenciaram no mundo da música, moro? Edileuza, minha irmã, pelos tradicionais bailes de lona. Na minha infância, no Jardim Novo Oriente, zona sul de São Paulo. Tonhão Nostal Black, Paulinho, Carlinhos Mania Musical, DJ Boca Bossa 1. Muito obrigado a todos. Agradeço também meu pai, seu Sebastião, e minha mãe, Dona Aurena, pelo ensinamento da verdadeira cultura pernambucana e mineira. Aliança Racial, Guido, é nós, uma só voz, agimos com fé. É desse jeito, rapa, assim que é. Originalidade é o que manda no som.